e por que ficar indiferente aos acontecimentos que estão à nossa frente? São relatos nossa vida, sofrida, vivida, mas nem assim conseguimos perceber o quanto estamos envolvidos além do limite nessa situação. Como pode viver assim um pobre cidadão com sua família pra criar e dar o que comer, sendo explorado por todos os lados? A maioria esmagadora de ilusão, cheia de falsos ideais, de que todos os homens pobres ou ricos são iguais. Isso já é demais pra aguentar essa hipocrisia. Somos pessoas que lutam no dia a dia, mas palavras bonitas já não me comovem. Rostos bonitos nossos problemas não resolvem. Que passam todo dia sentados na grande mesa, testando cada um a sua mas grande aí então você pergunta o que vamos fazer. Consulte a consciência, ela irá te dizer. Antes que ele possa com você acabar, não deixe o poder te dominar. Não deixe o poder te dominar. O poder te dominar. Por mais que eu tente, não consigo entender como assiste a tudo e nada fazem pra se defender, ou procurar saber que podem ao menos tentar mudar e melhorar. Você se julga incapaz de desatar os elos que nos acorrentam, a essa podridão que nos atormenta. Enfim, até já sei o que você vai me dizer. É fácil falar, difícil mesmo é fazer. Faça prevalecer os seus direitos de ser humano, carregando nas costas esse enorme dilema. Por ter nascido pobre, cheio de problemas, e seus filhos viverão no mesmo esquema. Os nossos gritos de nada valerão, o preconceito falará mais alto. E então? Será que não valerá a pena lutar? Ou será mais fácil calar mas e acomodar? Aí então você pergunta o que vamos fazer. Consulte a consciência, ela irá te dizer. Antes que ele possa com você acabar, não deixe o poder te dominar. Não deixe o poder te dominar. Não deixe o poder te dominar. Miséria, fome, doenças, o governo não quer ver. Não é possível, eles devem sentir prazer em saber que o cidadão brasileiro se sujeita aos maiores abusos e mendiga o que é seu por direito. Um pequeno espaço para ter seu lar e com sacrifícios o seu sonho realizar. Pra mais tarde o poder mandar seus defensores tirar a força o que eles chamam invasores. Padrão de vida do rico é regado a festas, e para o pobre é a opção, é a favela. Catolicismo convive com a política lado a lado. Eclesiásticos são todos fanáticos por dinheiro, poder, posição social. Não há bem ou mal, só bem-estar interessa. Pra fazer média eles vêm falar em direitos humanos, para canalhas e assassinos, usando a imprensa e o sensacionalismo. E um pai de família é morto a sangue frio? A sociedade se fecha a essa realidade. Mulheres e crianças na marginalidade. Vidas cercadas em um jogo perigoso. A criminalidade é um círculo vicioso, um labirinto de miséria e corrupção. Seu caminho é escuro, mas tem solução. Mas aí então você pergunta o que vamos fazer. Consulte a consciência, ela irá te dizer. Antes que ele possa com você acabar, não deixe o poder te dominar. Não deixe o poder te dominar. Não deixe o poder te dominar.